Fala aí, galera! Tá começando agora um NadaCast especial, podcast do Big Nada. E o tema de hoje será sobre o fim do Big Nada Forever e o nascimento também aí do Big Nada Quadrinhos. Nesse podcast eu vou reservá-lo inteiro para falar para vocês o que aconteceu, por que o Big Nada Forever acabou e falar sobre o Big Nada Quadrinhos, vou substituir ele aí, tirar um pouco das dúvidas de vocês nesse podcast aqui de esclarecimento. E vou falar também um pouco da história do Big Nada Forever, também ser um pouco breve, não ser muito longo, mas para deixar vocês cientes aí das coisas e relembrar um pouco aí do Big Nada Forever, que deixa saudades aí, muita gente está com saudades, mas o Big Nada Quadrinho já vai substituir, está substituindo aí, já está com muito conteúdo lá. E a gente está conseguindo recuperar grande parte dos quadrinhos perdidos. Mas é isso aí, pessoal. O podcast de hoje é especial. Não vai ter bloco de recomendações. Não vai ter ali. A gente vai direto pro programa depois daqui dessa abertura. Mas eu já faço aqui os avisos que eu sempre faço. Curto a página do Facebook do Big Nada. É www.facebook.com/bignada. Curtam lá a página. A gente conseguiu passar dos 400 inscritos. Somos 403 inscritos. 403 curtidas atualmente, pra falar a verdade. Acessem o mundobignada.com e acessem o bignadaquadrinhos.blogspot.com.br. E também se inscrevam no canal aí Big Nada TV, que já tem ali vários gameplays. O canal já está crescendo e precisamos do que vocês se inscrevam nele e deem like nos vídeos, né? Então acompanhe a gente. Big Nada TV é o canal do YouTube do Big Nada. Então, sem mais delongas, vamos agora começar esse NadaCast especial sobre o Big Nada Forever. E galera, bom, sendo direto, o Big Nada Forever, ele foi deletado, né? Ele foi removido pelo Blogspot por causa aí de como posso dizer, expostas infrações de direitos autorais. Isso aí já é bem comum, já. E é sempre de uma japonesa, cara. É sempre alguma coisa envolvendo material japonês. E dessa vez foi os mangás de Bleach, cara, por algum motivo. E isso já há um bom tempo, bem antes do site ser deletado. Sempre me enviavam avisos de violação de direitos autorais nos mangás de Bleach. O que é estranho, cara, porque eu já publicava esses mangás há uns 5 anos, 4 anos que o Big Nada Forever existia. Já tinha muito mangá de Bleach. E aí esse ano começou essa frescura aí de que estavam violando direitos autorais, não sei o quê. E aí eu acabava tendo que deletar o sempre que eles acusavam. Eles acusavam o mangá número 320, mangá bem antigo, assim, de 2 anos atrás, violou direitos. Você recebeu uma denúncia de violação de direitos, aí deletava ele. E isso aconteceu várias e várias vezes, até que o Blogspot se enfureceu e resolveu deletar de vez o site, sem aviso, sem opção de se explicar e tal. E foi isso, basicamente. Foi por causa do Bleach que o site deixou de existir, cara. O que é uma grande pena, porque Bleach nem era muito, não era o mangá mais popular do site. O Naruto e Dragon Ball, que nunca recebeu essas reclamações de copyright, tanto Naruto quanto Dragon Ball, nunca deu problema, cara. Mas o Bleach, por algum motivo, começou essa frescura. E aí, perdemos o site por causa disso. E é por isso que no Big Nada Quadrinhos não tem e nem vai ter mangás nunca mais, cara. Porque vou evitar ao máximo isso, porque sempre dá problema. Eu já contei aí, acho que no NadaCast dos 6 anos... ou no podcast anterior, de que a gente perdeu a conta do 4chan por causa de 2 podcasts falando sobre Dragon Ball. Um falando sobre Dragon Ball Z e o outro falando sobre Dragon Ball GT, que não tinha nada demais nos podcasts. Era eu e o Gigaman falando sobre Dragon Ball Z. Não tinha conteúdo ali, era só a nossa opinião. Mas aí a gente recebeu lá uma denúncia da Toei Animation, de um funcionário da dizendo que não, vocês violaram aí os direitos de uso do Dragon Ball. E aí o Foché deu um strike pra gente, aí depois do Dragon Ball GT a mesma coisa, eles deu um outro strike e a gente perdeu a conta do Foché. Perdemos todo. Tinha uns 50 podcasts no Foché naquela época, cara. A gente perdeu tudo isso aí. E aí a gente se mudou pro Mixcloud e depois a gente tá aqui agora nesse formato de podcast que a gente usa hoje. E é a terceira geração de podcast, tudo por causa do Dragon Ball. E agora com a mesma coisa o Bleach aí, a gente perdeu um site inteiro, o Binada Forever, foi um baque terrível, cara. Cheguei aqui pra... Eu tava na faculdade, cheguei pra trabalhar, postar como sempre faço, junto com o Porco Aranha, e o Porco Aranha me veio me avisar, e também os leitores também, já tinha uns comentários de leitores no próprio Mundo Binada, perguntando o que aconteceu com o Binada Forever. E aí eu falar com o Porco Aranha, ele me falou que o site foi deletado, eu fui lá, o link não funcionava mais, perdeu tudo. Por sorte, a gente tem aqui em pasta, tanto o Porco Aranha quanto eu, a gente tem em arquivo todo, a maioria, né? Não todos, a maioria dos quadrinhos. E então a gente pôde recuperar rapidamente grande parte deles. Então, como a gente já recuperou lá, já tem no Big Nada quadrinhos, muito dos quadrinhos clássicos e muito. E o Guerra Secreta que está acontecendo agora, a gente está reupando tudo muito rápido, a gente está conseguindo, tem até umas séries completas lá. Vocês que estão vendo pelos destaques dos quadrinhos aí já vê que a gente já completou algumas séries do Guerra Secretas. E é basicamente isso, cara. E na mesma semana aí, 2 dias depois. Não sei se foi 2 dias ou 3 dias depois, a gente perdeu o Mega, cara, porque a política de compartilhamento do Mega mudou. E então, o Guaranha me avisou isso aí, e aí eu fui ver que toda vez que a gente upasse um arquivo no Mega, tinha que se comprometer lá de que não tava violando direitos autorais. E aí não deu um dia depois, a gente perdeu nossa conta do Mega. E aí lá foi a gente correr atrás de upar mais quadrinhos, cara. Agora a gente tá usando o Mediafire. E por enquanto o Mediafire não tem essas frescuras. O Mediafire ele é mais liberal com o compartilhamento de arquivos dele, o que foi um grande alívio. Então a gente tá upando tudo pelo Mediafire. A gente já tá pensando em conseguir uma alternativa aí, caso dê algum problema no Mediafire. Porque quem é leitor das antigas do... usuário das antigas do Binário Forever sabe, a gente começou com o Hotfile, aí a galera reclamou que só podia fazer um download por hora, e aí a gente buscou uma alternativa, a gente foi pro Mediafire, seguimos com ele, e aí a gente também usava Mega Upload, e Mega Upload morreu, aí surgiu o Mega, então a gente passou um tempo usando o Mega e Mediafire, até que a gente... viu que seria melhor usar só o Mega. E aí a gente passou a usar o Mega como servidor de downloads oficial. E seguimos aí por uns 2 anos usando o Mega, upando tudo no Mega. E tá tudo sem problema. E aí aconteceu isso, dessa política de compartilhamento do Mega mudar. E agora a gente voltou a usar o Mediafire. E até agora não deu problema. Mas fiquem avisados, pessoal. Não é sacanagem que a gente faz aí. Às vezes é uma coisa fora do nosso controle. Se um dia o Mediafire deixar de existir e a gente perder tudo, vai ser foda. Mas a gente tem os quadrinhos, vocês vão ter que ter paciência, que a gente vai recuperar tudo o mais rápido que a gente puder, dando prioridades aos quadrinhos mais rebaixados. Então, quando a gente criou o Binada Quadrinhos, a primeira coisa que a gente fez foi reupar o Guerra Secretas aí 2015, que é a saga que tá acontecendo agora. E vocês não podem ficar sem isso, porque vocês estão acompanhando. Então, qualquer coisa que acontecer, a gente vai dar prioridade aos lançamentos e depois a gente recupera os quadrinhos antigos. No caso, a gente recuperou boa parte dos quadrinhos antigos. Ainda faltam algumas coisas, falta o... Crise nas Infinitas Terras, faltam os 300 de Esparta, faltam algumas histórias do Conan, que mais falta? Falta, eu não lembro aqui de cabeça, mas essas são as principais aí, que em breve vai ter. Crise nas Infinitas Terras, os histórias do Conan, 300 de Esparta e do Frank Miller, Sin City também, a gente tinha todos todas as histórias do Sin City. E a gente conseguiu. A gente tem tudo ainda. Precisa só reupar, mas vai dar trabalho porque é muita coisa. The Walking Dead a gente reupou aí. A gente tá com as últimas edições, mas a gente ainda tem que reupar o Outwalker, a saga lá. A gente reupou acho que até o volume 5 do The Walking Dead. A gente pode continuar reupando. E por aí vai. É muita coisa, cara. São 4 anos de Big Nada Forever. É muita coisa. A gente. E foi uma loucura, cara. A gente já tem aí acho que 150 postagens do Big Nada Forever. Nunca que a gente postou tanto em tão pouco tempo assim. Em menos de um mês a gente postou tudo isso. Então a gente tá trabalhando o mais rápido que a gente puder. Tanto eu quanto o Porco Aranha aí. A gente vai continuando a nossa parceria aí no site do Big Nada Quadrinhos. Como a gente sempre fez. Um vai pegando os quadrinhos dali, outro upa. E o outro vai escreve a postagem. É o Big Nada Away, né? Mas é basicamente isso aí, pessoal. Então obrigado aí a galera que já tá no site novo. Obrigado aí, vocês têm que se manter com a gente. Mas ainda falta muita gente, cara. Muita gente ainda não sabe que o Big Nada Quadrinhos existe agora, que substituiu Forever. É até pelo público casual, né? Que vinha pegar um quadrinho, nem. Só vinha pegar um quadrinho específico e não ficava acompanhando o site, né? Mas a gente tinha muita gente que seguia o site, né? Tinha quase 200 pessoas, agora só tem 4. Então eu peço aí, pô, você tem que ajudar a gente também, pessoal. Vocês divulguem aí o site novo e comentem também, que ajuda muito. E eu sei, não sei se é pedir muito, mas divulga, pessoal. Vocês são os nossos maiores divulgadores. Vocês são demais nisso aí. Eu agradeceria muito que vocês fizessem essa ajuda. Mas foi isso aí, basicamente aconteceu. O Bleach matou o Big Nada Forever. E a gente não vai mais postar quadrinhos, mangás. Nunca mais. Talvez a gente poste review de mangá no mundobignada.com, que é mais seguro, né? Mas postar mangás que nunca mais, pessoal. Depois do que aconteceu, eu realmente, tanto eu como o Porco Aranha, a gente concorda que tão cedo a gente não vai mais postar mangá quadrinho japonês lá no site. Então, sinto muito aí, pessoal. Bom que o Naruto já acabou, o Bleach tá acabando aí, e o One Piece também nunca vai acabar. Mas eu acho que pela quantidade de acesso que a gente tinha nos postes de mangá, não vai ter gente reclamando de que acabou os mangás. Era muita pouca gente que acompanhava e o risco era muito maior do que o retorno. Então eu acho que é bem compreensível aí, dado que a gente perdeu um site inteiro por causa dos mangás e dado que não tinha tanta gente assim, o público não era tão grande desse material, acho que é um sacrifício. Um sacrifício compreensível. Mas é isso aí, pessoal. E o Big Nada Forever, ele durou aí, acho que 4 anos, eu não sei exatamente. O Mundo Big Nada tem 6 anos, que era o Big Nada Quasar antes, aí virou o Mundo Big Nada com 1 ano, e comprou o domínio. Tem 6 anos, eu acho que o Big Nada Forever tinha 4 anos de vida. E ele faleceu aí, cara, 4 anos, novinho. Foi um site. É engraçado a história dele, falar rapidamente a história dele aí, até pra não esticar muito esse NadaCast especial. Mas o Big Nada Forever, ele foi criado com o intuito de... Eu não sei se eu vou decepcionar vocês, mas com o intuito de gerar renda, de gerar dinheiro. Porque na época a gente não tinha o domínio do Big Nada Quasar. E o WordPress não aceitava o Google AdSense. Então a gente criou o Big Nada Forever com esse intuito de conseguir monetização através do Google AdSense. E a gente criou ele, cara. Daí então a gente teve a ideia. Não foi uma boa ideia, eu falo aqui pra vocês agora, com o tempo passou, a gente viu, não foi ideia. A gente manteve lá notícias sobre cinema e televisão no Bin Lada Quasar. E pro Bin Lada Forever a gente pretendia ser um site de notícia também. Olha aí, ó, pessoal. Um site de quadrinhos? Não, ele foi idealizado como site de notícias. Então a gente ia comentar sobre anime, sobre mangá, sobre desenhos animados e sobre coisas da notícias do mundo real, notícias da política, de televisão, de essas coisas mais normais. E, mas não, vejo agora que não era uma boa ideia a gente repartir o conteúdo dos dois sites, porque aí o Binada Quasar perdeu parte do conteúdo dele e o Binada Forever pegou essa parte aí. Então a gente foi seguindo com o Binada Forever sendo um site de notícias também, mais otaku. Olha a ironia aí, ele foi idealizado como um site para notícias mais de anime e mangá japonês. E tinha muito disso, notícias de Bleach, de Dragon Ball, de Naruto, One Piece, tudo isso aí. E a gente foi seguindo com isso, até que um dia eu tive a ideia de comentar sobre a saga do Thanos, em virtude do filme dos Vingadores, aí da cena pós-crédito dos Vingadores, que apareceu o Thanos ali. Então a gente resolveu falar sobre a história dos quadrinhos, e aí tive a ideia de colocar, disponibilizar o download da saga do infinito lá, Thanos em busca do infinito, Desafio Infinito, Guerra Infinita e o Cruzado Infinita. Aí a gente fez uma resenha mesmo, né? A resenha tinha os links das histórias e tinha uma sinopse lá, e a gente comentava também a importância delas e como elas iam inspirar aí a fase 2 e 3 da Marvel no cinema, como se desencadearia a história do Thanos no filme dos Vingadores. Só que esse porte foi um grande sucesso, cara. Ele foi o... Ele, no Binada Forever, ele era o porte mais acessado de todos os tempos, quando o Binada Forever ainda estava vivo. Ele tinha 100 mil acessos. Só de downloads era muita coisa, cara. E já tá, já falando aí, já foi reupado no Binada Quadrinhos a saga do Thanos, aí, a saga do infinito. Falta reupar ainda outras coisas, a saga do Thanos clássica e Imperativo de Thanos e Aniquilação. Mas foi por um acaso que a gente... Por um acaso não, mas não foi com a intenção do site de ser um site de quadrinhos, mas a gente postou a saga do Desafio Infinito. E aí depois, por causa do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente postou o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E quando a gente foi ver, cara, a gente tava postando muito quadrinhos, porque a galera... Foi um sucesso, cara, a galera pedia muito esses quadrinhos. Então, sem a gente perceber, o site virou um site focado em quadrinhos. E aí, a ironia é que a gente percebeu que o sucesso do Binada Forever foi isso. E aí a gente readecou o site todo pra isso, a gente reformulou o site, olha aí, ó, o reboot do site, né? A gente rebootou o site para ser um site de quadrinhos e mangás, de download. E aí retornou as notícias de anime e mangá pro Mundo Big Nada. E aí o Mundo Big Nada virou um site de notícias, de críticas, reviews e os podcasts. E aí o Big Nada Forever virou um site de quadrinhos e mangás. Então a gente seguiu aí 3 anos nesse foco. O site foi reformulado assim, e aí a gente tinha muito conteúdo, e é todo dia, quase todo dia, né, postando quadrinhos novos, quadrinhos lançamentos, quadrinhos clássicos. E sem a gente perceber, o Big Nada Forever se tornou o principal site aí do universo Big Nada. Enquanto o Mundo Big Nada tava com 1000 acessos por dia, o Big Nada Forever, até esse ano, ele tinha 3 mil acessos, cara, às vezes 5 mil. Ele tinha muito mais acessos do que o site principal, o site mais velho, que é uma loucura, cara. E aí ele passou a gente ter um foco muito grande nele. Ele passou a ser a estrela. Hoje em dia, o MundoBigNada.com, a gente teve que reformular ele, porque esse ano o Big Nada Forever estava indo muito bem, não precisava de grandes mudanças, o pessoal estava satisfeito com o site. A gente só tinha que manter atualizados os lançamentos, os principais lançamentos, e conforme a gente pudesse, a gente ia reupando os links perdidos, porque às vezes o link se perdia mesmo, quebrava por algum motivo, o Mega ou o Mediafire removia o link e a gente tinha que reupar. Mas era basicamente essa nossa rotina no Binada Forever: ficar atualizando com lançamentos e consertar os quadrinhos antigos, que era muita coisa, cara. Tinha quadrinho que a gente nem tinha mais, a gente tinha perdido o arquivo e a galera pedia pra reupar. E aí, pô, pessoal, desculpa, mas a gente não tem mais esse arquivo, tá muito difícil achar, e a gente tem que manter os lançamentos, então a gente vai reupar assim que a gente puder, mas vai demorar. Mas basicamente a nossa rotina era essa: atualizar o site e consertar os links quebrados. Então, boa parte desse ano aí, ali pelo maio, junho, a gente parou, sentou para reformular o mundobinado.com. Que hoje em dia ele tá muito mais movimentado, assim, ele tá com 1.200, 1.500 acessos por dia, tá crescendo, porque a gente fez uma série de mudanças nele, a gente agora tem os reviews semanais, atualmente a gente tem review de Dragon Ball Super, The Walking Dead, de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. E a gente tá seguindo com esses reviews, fez um grande sucesso esses reviews. Em breve a gente vai ter mais reviews de séries, de animes, porque o pessoal respondeu muito bem a isso. O pessoal quer a nossa opinião, então tem que dar uma cara... A gente tentou dar uma cara nova pro Mundo Big Nada, pra ele ter mais exclusivos, né? Mais material único. Então a gente trabalhou aí pra ter os podcasts de volta, porque com a saída do Gigaman do site, acabou que a gente perdeu... acabou que o podcast morreu, porque ia ficar só eu falando. Então aquela estrutura de debate que tinha antes, que é o formato padrão dos podcasts, morreu. Não tem como ter um debate só comigo. Então a gente ficou um tempo sem um podcast e passamos um tempo reformulando ele, até a gente conciliar o que a gente vai fazer com ele, se vale a pena voltar o podcast só com eu falando. E, então a gente reformulou para ser um podcast de, em sua maioria, ou nada cash aí, de notícias da semana. E a gente alterna quando tem algo especial, por exemplo, quando completa alguma série ou quando lança algum filme importante. Então, reformulou o programa todinho pra ser só eu falando. Espero que no futuro encontre uma pessoa, talvez o Gigaman volte, não sei. Mas pra debater junto comigo também, né? Porque vai ficar melhor o programa com duas pessoas. E aí a gente conseguiu mais um podcast, que é o Joga Nada Cast, que te viu que o pessoal dos videogames não tá bem representado, porque no Nada Cast falava sobre cinema, sobre séries, sobre animes, mas sobre videogames nunca dava tempo, nunca dava espaço. E aí, Joga Nada Cast é justamente pra isso, pra falar das principais notícias de videogame da semana. E pra, às vezes, comentar algum jogo especial aí, se for preciso isso. Mas tá no... já tem dois Joga Nada Casts, e em breve deve estar saindo o terceiro aí, depois desse Nada Cast especial. E agora a gente tem o canal do YouTube, o Big Nada TV. Por enquanto só séries de gameplay, mas no futuro, quando for necessário, a gente já tá pensando num formato de videocast, de vídeo, comigo falando aí, mas... só eu falando notícia da semana não vai ter sentido, porque já tenho nada cash pra isso. Então a gente tá trabalhando aí numa segunda série do canal. Então por enquanto tem o Joga Big Nada, que é um gameplay de jogos. Já tem completo aí o Marvel Super Heroes War of the Giants Super Nintendo. Muita gente assistiu aí, e espero que vocês se inscrevam no canal aí pra ter mais acesso. Foi muito bem assim, pra começar, né, pra um canal novo. Mas vamos lá, pessoal. E estamos fazendo X-Men. Quando esse podcast sair, eu acho que ainda não... não sei se já vai ter terminado a série dos X-Men. A gente já está gravando outra. Mas é isso aí. A gente reformulou o mundobinada.com. Agora tem review. Tem o podcast NadaCast. Já está no número 25. O Joga NadaCast, que é um podcast de videogame. E tem o canal do YouTube, Big Nada TV. Eu não sei como é que eu vou dar conta de tanta coisa aí no Mundo Big Nada. Vou ter que dar mais trabalho pro Superior Porco-Aranha pra ele fazer aí. Mas é isso. E aí a gente perdeu o Big Nada Forever, e agora a gente tá todo enrolado tentando recuperar o Big Nada Quadrinhos, tentando erguer o Big Nada Quadrinhos, e enquanto a gente mantém o Mundo Big Nada.com. Então, eu espero que o Big Nada Quadrinhos faça tanto sucesso quanto o Big Nada Forever tava fazendo. Chegava a 5 mil acessos num dia, era incrível, cara. Ele era muito popular, assim, o pessoal gostava muito. Ainda não voltou todo mundo que acessava o Big Nada Forever, porque é uma pena, mas eu espero que o pessoal volte. Até pelos quadrinhos, cara, já tem muito quadrinho bom lá pro pessoal conseguir. Mas o pessoal vai voltar, eu espero que volte, assim. Tem o Facebook aí noticiando. Pena que o Facebook limita as visualizações, né? Então, se tem 400 pessoas curtiram, só umas 20 vem, então vocês têm, eu já devia ter falado isso antes, mas vocês têm que ir lá na página do Facebook do Big Nada E tem uma função lá em cima que é visualizar todas as postagens dessa página, porque aí não vai mais limitar as visualizações. Mas é basicamente isso aí, pessoal. Então, acho que já falei o suficiente, acho que tá explicado o que aconteceu com o Birara Forever. E já tá mais do que bem apresentado aí pra vocês o Birara Quadrinhos. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o NadaCast especial de esclarecimento e um pouco da história do Birara Forever, assim. Outros causas em causas eu conto no podcast no futuro aí. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o NadaCast especial para sempre Big Nada Forever. Espero que vocês tenham gostado. Espero que agora vocês entendam o que aconteceu aí. Eu já disse o principal. E é isso aí. E vou fazer aí os meus avisos de abertura. Curta a página do Facebook do Big Nada, www.facebook.com/bignada. É só Big Nada mesmo, que é a página que serve tanto pro canal do YouTube quanto pro Mundo Big Nada, quanto pro Big Nada Quadrinhos. Se inscrevam no Big Nada TV. É só Big Nada TV. Vai lá no YouTube, pesquisa Big Nada TV, que é o nosso canal. Tem lá um desenho meu feito em 2D, bacanadinho, né? E não é difícil de conseguir. Já tem lá vários gameplays e futuramente vai ter uns vídeos com o meu rosto, comigo falando, meu rosto aparecendo. E acessem diariamente o mundominada.com e o bignadaquadrinhos.blogspot.com.br. Mas é isso aí, pessoal. Tudo que eu tinha pra falar, acho que eu já disse o suficiente. Esse foi o NadaCast especial e até o próximo NadaCast especial. E continuem ouvindo nossos NadaCasts. Então, falou, galera!